opô, repê, a flor do mar, do céu, rosa em ser lá vê. Minha moça remê, passando de virgem a noiva. Ai, não sei se ocupou minha máquina de viver. Ai, continuo descendo, mais um lance de escadados. O rei, a rainha, o cavalo, o peão, o grande vidro de xadrez. CPA, panê, PTP, apá, repê, canta do mar do céu. Lá via Rose aqui, estuba e pê. Canção A, B, C, D, E, F, G, H, E, K.